Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, à espiritualidade maior e aos amigos que nos permitem estar hoje aqui, é que vamos discorrer, refletir sobre o tema Tempo e Nós. De uma certa forma, todos nós atualmente estamos vivendo uma pressão muito grande para cumprir, realizar tarefas em um tempo que parece que é cada vez mais curto. Parece que a nossa vida vem sendo acelerada de alguma forma. E a ideia do tempo, a ideia de que existe um período para se realizar, fazer algo, ela tem um valor e uma importância grande para todos nós. Ela deve ser meditada, porque como nós vamos ver ao longo de algumas ideias que vamos apresentar nesta noite, nós vamos perceber que para o espírito encarnado, o tema tempo deve ser um dos mais preocupantes. Mas a questão do tempo, ela já é, para a humanidade, algo que vem sendo pensado, refletido há muitos séculos. O homem, desde quando ele começou a perceber que existiam ciclos na natureza, existiam regularidades na natureza, ele começa a medir o tempo. O homem primitivo, ele começou a perceber que certos eventos se repetiam, além do dia e da noite, como as estações, as migrações dos animais, o florescimento e a produção de frutos pelas plantas. E isso, para o homem primitivo, foi fundamental, porque ele pôde, ao acompanhar esses ciclos da natureza, ele pôde, então, sobreviver, pôde se adaptar ao ambiente e pôde evoluir até que surgissem os seus descendentes, que somos todos nós. Então a questão do tempo, ela vem sendo um grande desafio para a humanidade há muito tempo. Veja, para certas áreas, a questão do tempo, ela é tão importante que um segundo pode ser uma diferença muito grande. Nós vamos ter agora, no próximo dia 30 de junho, nós vamos ter o ajuste no nosso ano. Ele vai ganhar um segundo a mais. Parece algo estranho, não é? Precisar adequar o relógio em um segundo a mais. O que a gente pode fazer em um segundo? Na nossa vida comum, no nosso dia a dia, um segundo é algo imperceptível. Mas, para certas áreas, como telecomunicações, especialmente a internet, eles têm necessidade desse ajuste, porque senão vai ter uma série de problemas. Eu não saberia, porque eu não sou especialista, entrar em muitos detalhes técnicos de explicar. Mas é o que está sendo noticiado. Por que que é necessário acrescentar um segundo no nosso ano? Acredito que todos saibam que o nosso ano, ele é contado como sendo lá os 365 dias, mais algumas horas, porque compreende o período que a Terra faz um giro em torno do Sol. E essa condição, o que vem sendo observado e algo natural? Ninguém acha que isso seja indício de algum problema com o planeta. Esse movimento, ele vem o quê? Desacelerando. E com essa desaceleração, que é algo natural, algo que faz parte desse ritmo dos astros no sistema solar, vem havendo essa defasagem do tempo que nós estamos medindo através de instrumentos, como os aparelhos que nós criamos, os diversos tipos de relógio. E no caso desse tempo que é medido com grande precisão, é por um instrumento chamado relógio atômico. Esse aparelho, ele precisa desse ajuste de um segundo a mais para entrar em conformidade com o nosso ano solar. Veja, um segundo para a humanidade, para a sua tecnologia, vai ser muito significativo. Agora, será que para nós um segundo faria muita diferença? Depende exatamente do que nós fizemos nesse um segundo. Porque o tempo de uma ação e o que ela pode desencadear pode levar milênios ou pode ser imediata a reação. Então, um segundo para nós também tem um significado muito grande. E o homem vem, já há muitos milhares de anos, procurando entender e acompanhar o tempo. E aí, uma certa vez, pessoas interessadas em compreender como os espíritos viam a questão do tempo, endereçaram a um grande espírito, o mentor de Chico Xavier, o espírito Emmanuel, e perguntaram a ele se existia na realidade dos espíritos mais evoluídos a ideia do tempo, a ideia do espaço como nós conhecemos. E Emmanuel, com toda a sua sabedoria, e ele é um dos mentores do espiritismo aqui no Brasil também, porque sendo mentor de Chico Xavier, naturalmente ele orientou muito da nossa compreensão a respeito da vida espiritual. Ele nos trouxe muitas informações importantíssimas. As obras desse espírito, elas são muito importantes para nós entendermos muitos aspectos da nossa vida. Mas nesse particular, nessa questão do tempo, Emmanuel, quando perguntaram a ele se existia essa noção do tempo fora aqui da Terra, ele foi responder o seguinte: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Quer dizer, num plano de vida superior, muito além do nosso aqui, ligado ao globo terrestre, a noção de tempo, ela não existe como existe aqui para nós. Por isso que em certas comunicações, e os espíritos lá na questão 240 do Livro dos Espíritos, abordaram essa temática também, os espíritos superiores que ditaram a Kardec aquelas respostas que compõem o Livro dos Espíritos. Disseram que o tempo para eles é outro. A realidade de um espírito mais evoluído é muito diferente da nossa. Por isso que, para eles, se referir a datas como as nossas aqui, às vezes é muito impreciso. Por isso que, para eles, quando eles falam que em pouco tempo algo acontecerá, nós podemos esperar que esse pouco tempo pode não ser. Para a nossa vida aqui, limitada aí em algumas décadas, ele venha a se consumar. Por isso que quando nós lemos lá no Evangelho aquelas passagens que são atribuídas a Jesus, dizendo que o fim do tempo está próximo, ele não estava falando que ia acontecer nada naquele século que ele vivia. Era algo próximo para a realidade de um espírito como ele, Jesus, um espírito puro. Então, para ele falar em pouco tempo, é falar em questão de séculos para nós aqui. Isso que significa essa afirmação do Espírito Emmanuel. No plano das realidades eternas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. O tempo para um espírito muito evoluído pode ser considerado algo como não existente praticamente. É estranho para a gente pensar que não exista tempo. Mas na nossa realidade aqui nós estamos acostumados. E espíritos inferiores, espíritos imperfeitos, eles têm uma noção do tempo que é inversa do espírito superior. Para eles tudo parece que é muito mais longo. Por isso que teve espíritos, e até hoje tem espíritos que se comunicam em determinadas reuniões, em que eles dizem que estão sofrendo já por uma eternidade. Estão sofrendo por milênios ou séculos. Por quê? Para eles, espíritos muito imperfeitos, eles sentem o sofrimento e o sofrimento lhes causa essa impressão de que estão vivendo numa eternidade de sofrimento. E Emmanuel concluiu a sua explicação dizendo: se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos de sua existência. Então, para nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados que seguem o ritmo desse planeta, levar em conta essa medida, esse controle arbitrário que nós estabelecemos e inventamos, que é o tempo, dividido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios, para nós isso é importante. Tomar conta do tempo, como nós aprendemos aqui, cuidar da nossa rotina dentro de uma previsão de tempo que temos disponível, isto é fundamental para a nossa evolução. Daí a pertinência da reflexão sobre o tema tempo. E ele foi concluir o seu pensamento dizendo: as figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. Isso aqui, resumindo, significa o quê? Que onde nós estamos vivendo, cada situação pode ser diferente. Para nós aqui, o tempo, ele é algo que medimos, que contamos, que dizemos, ele passa. Para um espírito muito evoluído, um século é um instante na vida dele. Por isso que eles nos recomendam tanto não dar tanta importância para o sofrimento. A gente não achar que a nossa vida se resume a um sofrimento que nós carregamos ou alguns. Por quê? Diante daquela visão ampla que eles têm da nossa existência, porque nós também temos uma existência milenar. Tivemos milhares de encarnações anteriores a esta e teremos muitas pela frente. Mas para eles, quando eles nos observam, nos veem, eles dizem, olha, uma vida de sofrimento não é algo para você levar em conta e se amargurar tanto. Você terá outras oportunidades. Você terá outras oportunidades de realização. Por isso que quando eles nos falam das nossas lutas, das nossas dificuldades, eles nos alertam para a gente não valorizar tanto um momento de sofrimento que nós temos. Por mais intenso que ele seja, tenho certeza, ele passará, como tudo passa em nossa existência. Então, quando nós refletimos sobre o tempo, temos que levar em conta a nossa condição de encarnados e refletirmos sobre a oportunidade que nós estamos tendo atualmente. Acreditem que existem milhares e milhares de espíritos que almejariam, desejariam ardentemente a oportunidade que nós temos agora. E se pudéssemos dar voz a esses espíritos desencarnados que estão reunidos aqui hoje, eles confirmariam isso que eu estou dizendo. Eles diriam, aproveitem muito essa oportunidade que vocês têm, porque ela é maravilhosa. A sua vida tem uma enfermidade? Ainda assim a sua vida é maravilhosa. A sua vida tem um problema? Ainda assim a sua vida é maravilhosa. Porque desencarnado, muitas vezes o espírito tem compreensão de que a dificuldade aqui que nós temos é oportunidade de crescimento, de elevação, de aprimoramento. Então por isso que eles consideram a oportunidade de estar encarnado tão importante. E que muitas vezes nós, por desconhecermos isso, não estamos atentos e não valorizamos tanto a vida. Observamos a vida dos outros e achamos que a vida do outro é melhor. Vemos as oportunidades do outro e achamos que é melhor. Não, cada um de nós temos a melhor das oportunidades possível para a nossa realidade como ser em evolução. Mas nossa vida está aqui hoje sendo contada em dias, em horas, em meses, não é assim? E nós temos um programa a realizar. Nós temos que realmente cumprir uma certa agenda, uma tarefa aqui no mundo. Por isso que se preocupar com o passado do nosso tempo aqui encarnado é importante. E essa urgência toda que nós estamos vivendo hoje, de tantas coisas que temos que realizar, tantos compromissos a atender, nos leva a pensar, será que o tempo está passando mais rápido em nossos dias? Porque um homem que vivesse há 150 anos atrás, por exemplo, ou até menos, ele não tinha muitos afazeres como nós temos. Era uma vida, de uma certa forma, menos agitada, menos atribulada, dependendo do lugar e da época que ele vivesse. Se ele vivesse num lugar pacífico e ele não fosse das camadas mais sofredoras ali da população, ele poderia ter uma vida até que tranquila, poderíamos dizer até que monótona. Nos nossos dias, parece que todos estão nessa agitação permanente. Não importa se você é sábio ou ignorante, se você é rico ou pobre, todo mundo está cumprindo muitas tarefas, muitos deveres. E algumas pessoas pensam assim, será que o tempo está passando mais rápido? Por isso que a gente não dá conta de tanta coisa? Não é. Na verdade, o tempo não passa como nós já vimos. Ele é uma medida que nós criamos aqui para tentar entender o que nós podemos ou não fazer nesse intervalo que nós estamos vivendo aqui como encarnados. O que hoje nós temos é que muitas coisas novas surgiram e nos levam a acreditar que nós temos que atendê-las, que nós temos que cumpri-las. Existem tantas exigências nos nossos dias que nós somos, às vezes, até levados a pensar que temos realmente que atendê-las. Para se ter uma ideia, hoje nós temos que trabalhar muito mais do que antigamente. Por quê? Porque nós temos que comprar mais itens do que antigamente nós comprávamos. Hoje nós temos necessidades, reais ou não, não vamos debater isso agora, que nos são indicadas ou nos são impostas, e nós acreditamos que temos que atender essas necessidades do consumo, necessidades da cultura. em que as pessoas dizem, ah, uma pessoa tem que ter isso, tem que fazer isso, e muitas pessoas acreditam nisso. Acreditam que elas vão ganhar, por exemplo, tempo na sua vida se tiverem determinada situação. Ah, mas eu posso, através de um grande aparelho de comunicação, o celular, conseguir agilizar a minha vida. Mas aí eu tenho que trabalhar mais para conseguir ter esse item. E assim vai. A sociedade hoje, ela tem necessidades reais ou não, não nos cabe agora, neste momento, debatê-los, que nós somos levados a considerar que fazem parte da nossa vida essa busca, essa realização, e daí nós temos que nos empenhar mais para conquistar. E aí fica a pergunta, será que realmente temos que ir em busca a tantas coisas que nos são impostas? Tantas coisas que podem ser muito interessantes, muito atrativas, mas será que elas são realmente importantes neste momento para a nossa evolução? Essa fica uma reflexão para que cada um pense, medite sobre isso. Se essa busca infindável que nós temos de todos os dias, trabalhar mais, para conquistar mais, para consumir mais, se isso realmente é importante para nós. E temos que levar em conta que hoje, essa impressão que nós temos de que o tempo está passando mais rápido, ela envolve algumas das facilidades que nós temos nos nossos dias. Nós temos vários fatores que alteraram a nossa percepção do tempo, que nos leva a pensar que ele está passando mais rápido. Algo que nós estamos aí sendo vitimados é pelas distrações, por exemplo. Hoje em dia nós temos tantos fatores que consomem o nosso tempo, e aqui não vai uma crítica negativa em relação a essas situações, as redes sociais, a TV e tudo mais que nos consome tempo. Não vamos dizer aqui se eles são bons ou ruins, apenas vamos considerar que eles nos consomem alguma parcela desse tempo que nós temos de vida. Há pessoas que às vezes até ficam surpresas quando elas são alertadas, ó, você já está há tanto tempo mexendo nesse celular, eu estou aqui com você e nós podíamos ter conversado, podíamos ter debatido, podíamos ter interagido. Outro dia eu vi na internet algo bem interessante, era um cartaz bem assim, simples, que foi feito, colocado na parede de um bar, dizendo assim, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês mesmos. Porque é algo que vem se perdendo hoje no nosso convívio. Ou você observar a foto de uma família, um amigo nos mandou também por uma rede social a foto dele. Aliás, foi o filho que tirou a foto da família. Todos estavam com o dispositivo eletrônico na mão, um com o celular, outro com o tablet, perdendo um momento familiar que poderiam estar interagindo. Ou não era necessário aquele momento, talvez eles já estivessem cansados de interagir entre si, estivessem buscando outros meios de comunicação. Então veja, essas situações todas, elas nos tiram algum tempo. Como eu já disse, não estamos dizendo se é certo ou errado. Nós temos que só verificar o quanto do nosso tempo seria o ideal para dedicarmos a esses meios. E temos que levar em conta que a nossa percepção do tempo também vem sendo alterada pela nossa rotina atribulada. Hoje em dia nós trabalhamos bem mais do que 8 horas. Muitas pessoas têm jornadas muito amplas e aí se pergunta, por que que um ser humano precisa trabalhar tanto? É por essa demanda, essa necessidade de consumo cada vez mais crescente que nós somos levados a acreditar que faz parte de nossa vida. A questão do estudo também. Antigamente, o indivíduo que ele tivesse o ensino médio, ele conseguia uma colocação na sociedade que lhe permitiria até ter uma vida razoável na nossa sociedade. Isso há algumas décadas atrás. Posteriormente, veio a necessidade do curso superior. Hoje em dia, dá pós-graduação. E hoje em dia não basta você ter apenas uma pós-graduação. Há meios, há certas atividades que se exige que o indivíduo esteja constantemente se requalificando. Também não vamos dizer se isso é certo ou errado, apenas nos cabe meditar sobre qual a pertinência disso. E se nós formos aprofundar esse aspecto do tempo que passa nos nossos dias e que nós somos levados a pensar que cada vez temos menos tempo, nós vamos encontrar inúmeras situações que nos tiram o tempo. O importante é que estejamos alertas e verifiquemos o que realmente é pertinente a nós, o que faz parte de nossa vida realmente, o que, que realmente é importante para nós. Pega um copo d'água para mim. Copo d'água, por favor. E aí então nós vamos pensar, para refletir sobre a importância do tempo para nós, nós vamos nos basear em algumas ideias, em alguns pensamentos do Espírito Emmanuel. Quando eu comecei a pesquisar o tema, eu observei que tanto no cristianismo primitivo, começando das falas de Jesus. Obrigado, amor. Tanto no início do cristianismo, começando com Jesus, depois com os discípulos, com os apóstolos, há uma preocupação com o tempo. Se a gente buscar na tradição do povo hebreu, também vamos encontrar lá os profetas tendo preocupação com o tempo. Se nós formos buscar na sabedoria do povo romano, também. Então os povos antigos já tinham preocupação com o tempo. E quando nós vamos observar, vamos ler a bibliografia espírita, nós também vamos observar que os espíritos nos recomendam várias vezes a preocupação com o tempo. Dentre essa vasta, essa numerosa citação que nós temos do tempo na obra espírita, eu selecionei algumas apenas do Espírito Emmanuel, mas vários outros mentores espirituais escreveram algo alertando sobre o cuidado que nós temos que ter com o tempo. E vamos ver nessas reflexões de Emmanuel várias indicações para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem espiritual. A primeira indicação que ele nos dá é essa: com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Quando nós meditamos na figura, em certas personagens e certos homens e mulheres da história da humanidade, nós admiramos tanto as qualidades que eles possuem, grandes virtudes, grande sabedoria. E aí a gente se pergunta: é possível se tornar um desses? É possível a gente se tornar um sábio ou um santo? Será que eles receberam de Deus alguma graça especial, algum favor especial? Não. São espíritos que, ao longo de um período muito amplo, que compreendeu muitas encarnações, eles foram gradualmente construindo essas virtudes. Assim como as virtudes que nós já possuímos, que já são conquistas nossas, e com certeza todos nós já temos virtudes. É muito falado que nós somos espíritos imperfeitos, mas com certeza nós não somos iguais ao início, quando fomos criados. Nós já somos seres diferentes. Com certeza, seja a virtude do santo ou a pequena virtude que nós possamos já ter, o início de uma virtude, ela é resultado do trabalho que se passou horas e horas a fio. Foi cada experiência, cada momento da vida. Assim como a sabedoria, o conhecimento. Aqueles que sabem muito também dedicaram horas e horas da sua vida para o saber. Isso nos leva a pensar que, se nós quisermos um dia ter grandes qualidades, nós devemos dedicar horas hoje da nossa vida na construção dessas qualidades. Nós temos que pensar que o tempo que está passando agora, dentro desse condicionamento que vivemos aqui na Terra, é a oportunidade que nós temos de construir essas grandes virtudes que admiramos em certos personagens da humanidade, em certas figuras que são expoentes. Quando a gente conhece um pouco a história do Chico Xavier, a gente fica admirado com a pessoa dele. O que ele era capaz de fazer, como ele era capaz de agir com as pessoas. E a gente fica pensando: poxa, ele era um ser especial, iluminado. Mas acreditem, Deus não fez ele desse jeito. Deus criou esse espírito que conhecemos nessa última encarnação como Chico Xavier. Ele criou simples e ignorante, como nos criou. Esse espírito se tornou, como nós o conhecemos, uma pessoa amorosa, pacificadora, com palavras sempre sábias, porque ao longo das suas experiências evolutivas, das suas reencarnações, ele dedicou do seu tempo na conquista dessas virtudes. Ele vivenciou experiências como nós vivenciamos também. Hoje, cada experiência que nós passamos é material de construção daquilo que um dia nós seremos no futuro. Então, se um dia nós quisermos ser santos ou sábios, nós poderemos ser, dependendo de como estamos conduzindo hoje a nossa vida. Cada um de nós somos seres destinados à sabedoria, à santidade. E estamos hoje encarnados para esse fim, para esse objetivo. E ainda nos alertando sobre o tempo, Emmanuel disse também num dos seus livros assim: lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Uma hora de trabalho voltado ao bem do homem mais pobre que possa existir sobre a Terra tem o mesmo valor para Deus de uma hora do trabalho do homem mais rico dedicado ao bem. Olha que medida que nos iguala a todos perante a Deus. Como utilizamos o nosso tempo? Se eu dedico uma hora da minha vida para o bem do próximo, com amor, com dedicação, não importa a minha condição social, cultural, financeira, não importa. Tem o mesmo valor para Deus. Então isso é algo muito especial, algo muito precioso para todos nós. Porque isso é algo que nos equipara todos. O que fazemos do nosso tempo é algo muito importante, porque iremos, cada um dentro da sua condição, nós iremos, em algum momento, responder por esse tempo. Quando se diz que o tempo é o grande julgador dos homens, de todos, quando nós dizemos isso, é porque em algum momento nós iremos refletir sobre o tempo que tivemos, o tempo que passou e o que deixamos de fazer. E quem é que irá nos julgar? A nossa consciência. O tempo nada mais foi do que a referência que nós vamos usar para pensar: puxa, eu passei um ano inteiro da minha vida sem ter feito algo realmente bom, nem para mim, nem para o meu próximo. É nesse sentido que o tempo é o nosso julgador. Então, o que nós fazemos do nosso tempo é algo que vai nos marcar a nossa evolução, vai determinar os rumos que nós vamos dar à nossa evolução. E Emmanuel também meditou sobre o tema, dizendo assim: o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Muitas vezes nós observamos isso entre os jovens, quando fomos jovens também fomos assim, aquela ânsia, aquele desejo de conquistar tudo imediatamente, e às vezes até sofremos por isso, de achar que algo estava demorando muito para acontecer em nossas vidas. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, vamos amadurecendo, o que nós vamos percebendo? Que cada coisa tem o seu tempo na vida. E se aprendemos alguma sabedoria com a vida, nós vamos descobrir que há coisas que não devem realmente se concretizar em nossa vida. Porque é algo que demandará mais tempo para ser realizado. E aquilo que nós desejamos que no futuro seja sólido em nossa vida, demanda tempo, demanda dedicação. Alguém que queira, por exemplo, uma família harmoniosa, um relacionamento familiar estabelecido em bases de amor, de afeto, de respeito, de cooperação, deve entender que deve trabalhar longamente para conquistar isso. Não pode se deixar levar hoje por uma ideia muito comum que há entre novos casais, quando formam uma nova família, de que, se não der certo no começo, a gente se separa e cada um segue o seu caminho. Um relacionamento, para ser bem constituído, ele leva uma vida inteira. E é importante que os dois saibam no início desse relacionamento que a convivência vai exigir de nós, no dia a dia, essa construção. E se nós um dia quisermos ter vínculos afetivos duradouros, nós quisermos ter espíritos afins que estejam ligados a nós, pessoas que estejam bem ligadas a nós, nós temos que entender que temos que construir essa relação no dia a dia, nas experiências. Não podemos tornar os nossos relacionamentos descartáveis. Não gosto disso, não gosto daquela pessoa, não gosto dessa experiência, vou trocando de relacionamentos ao longo da vida. E não é só relacionamento conjugal, é todo tipo de relacionamento possível. Às vezes a gente entra para uma equipe de trabalho, seja profissional ou na casa espírita, e aí a gente começa já a achar que está cheia de defeitos, cheia de imperfeições, e a gente vai dizendo, ah, isso não é para mim, vou partir para uma outra realização, um outro grupo, vou buscar. Eu esqueço que entrar em sintonia, entrar em harmonia com as pessoas, é algo que nós temos que ter aí uma dedicação. Vocês me ouvem bem no fundo assim? Então, acho que eu vou... É melhor. Então, entrar em harmonia, entrar em sintonia com alguém, é algo que vai levar um tempo da nossa existência. E se um dia nós quisermos ter vínculos profundos, nós precisamos dedicar o nosso tempo para estabelecê-lo. É lógico que precisa mais coisa nessa construção. Precisa ter outras atitudes de nossa parte. Mas se nós quisermos ter realmente construções significativas em nossa vida, precisamos dedicar o nosso tempo, então. Isso vale também para qualquer realização grandiosa de nossa vida. Se nós quisermos ter uma habilidade que nós admiramos em alguém, ela também, para ser sólida no futuro, demandará o nosso tempo hoje. E Emmanuel disse também sobre o tempo que o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Isso aqui é desanimador, porque quando a gente reflete dessa forma, um dia que a gente não aproveitou, na nossa evolução realmente é uma perda irreparável. Porque o tempo não volta, nós não podemos voltar e refazer experiências. Mas nós temos algo que nos consola e algo que nos anima. Que podemos ter perdido o dia de hoje, mas o amanhã, ele está nos aguardando. Essa reflexão, ela nos ajuda muito para passarmos a dar valor ao tempo futuro. E quando ele chegar, nós realmente aproveitarmos. Por isso que muitas pessoas que passaram a sua juventude, muitas vezes, sem preocupações mais sérias, sem conquistas mais sérias, devido a essa experiência negativa, quando constatam lá na frente que não aproveitaram o seu tempo, correm intensamente para, entre aspas, recuperar o tempo perdido. Na verdade, elas não vão recuperar, elas vão entrar no ritmo correto, vão entrar no ritmo certo, que é aproveitarmos a oportunidade presente que nós temos. Nunca deixar passar um momento da nossa vida sem uma boa realização. Isso não quer dizer que a gente vai fazer a tal caridade material, por exemplo. Não é apenas dar algo a alguém materialmente que é aproveitar bem o tempo na construção do bem. É tudo que nós fizermos, fazermos com amor, com boa vontade, com um carinho pelas pessoas que estão envolvidas com aquilo. Até o nosso trabalho, que nós muitas vezes consideramos é uma obrigação e vemos de forma negativa, nós podemos torná-lo um momento de realização do bem. Um dia que cumprimos uma jornada de trabalho profissional, em que fizemos o melhor de nós, perdoamos as pessoas, não levamos em conta os aborrecimentos que elas criaram, sabemos conviver com elas apesar das suas limitações e fizemos o melhor de nós, nós aproveitamos bem o nosso dia. Um dia de lazer, por exemplo, que nós temos, em que nós conseguimos estar em harmonia com as pessoas que nós convivemos, conseguimos fazer algo de bom para nós, algo que nos refaz as energias, que nos aproxima de outras pessoas. Isso é o aproveitar de um dia. Por isso que nós temos que ter essa preocupação. Aproveitar o tempo não é a gente trabalhar de forma excessiva o tempo todo. É em cada momento que nós temos destinado a alguma realização, fazê-lo da melhor forma que nós soubermos. Pensando que o bem, nós podemos praticá-lo mesmo na nossa rotina, mesmo no cumprimento de obrigações. Porque cada momento é uma oportunidade de a gente fazer o melhor. Não porque a gente vai ganhar vantagens por isso, não porque a gente vai receber uma promoção, por exemplo, porque é o melhor funcionário, mas porque aquilo é bom também para nós. Aquilo também é bom na convivência que nós temos com as pessoas, também é algo harmonizador, evita as perturbações quando nós fazemos bem aquilo que nós temos que fazer. O nosso trabalho flui melhor, o das outras pessoas flui melhor. Então, o aproveitamento do tempo é algo fundamental. E ele nos faz pensar também sobre o tempo quando disse assim: cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Cada minuto que está passando está se aproximando o momento de experiências significativas para nós. Nós não sabemos se daqui uma hora ou daqui 10 anos nós passaremos por um grande problema em nossa vida e que talvez vai exigir de nós nesse momento uma série de características que esse tempo do presente até o momento que ocorrer esse evento significativo seriam desenvolvidas, e porque não desenvolvemos, não estamos aptos a passar por aquela experiência. Por isso que cada momento da nossa vida deve ser bem aproveitado, deve ser bem vivido. Temos que pensar se nós estamos tirando daquela experiência o melhor para nós. Porque a cada minuto que nós temos entre o presente e a prova futura, é momento de preparo, é momento de aprendizado. Nós observamos em muitas histórias de muitas pessoas, pessoas que deixaram a vida transcorrer de uma forma, muitas vezes, sem conquistas da alma, despreocupadas das realizações do espírito, que são aquisição de virtude, desenvolvimento de valores, aquisição de conhecimento superior. E quando elas são defrontadas pelas provas, parece que o sofrimento é muito maior. Em contrapartida, nós temos histórias de pessoas que passam por dores muito grandes, e aí a gente até reflete, puxa, aquela pessoa passou por isso, eu não conseguiria suportar tanta dificuldade, tanta luta. É porque aquele espírito já vinha em processo de aquisição desses valores que deram a ele a força para superar as suas provas e as suas lutas. Por isso que o sofrimento, ele é diferente para as pessoas. A mesma situação causa intensidades e sofrimentos diferentes em diferentes pessoas, porque cada um tem um acúmulo de experiências diferentes. Então isso nos leva a pensar que precisamos aproveitar o momento, se a vida nos sorri, de fazer aquilo que é bom do ponto de vista espiritual. A conquistar virtudes, adquirir conhecimento espiritual. Hoje o Mauro fez o convite aos cursos. É uma experiência muito gratificante. É algo que nos enobrece o espírito, nos dá força. Quando nós sabemos as situações que estamos vivenciando, o porquê delas, nós temos uma força muito maior do que se não soubéssemos. Nós temos mais lucidez. E algo fundamental, a espiritualidade, ela intui aquele que sabe de forma melhor como se conduzir. Porque os espíritos, eles não colocam as coisas em nossa cabeça simplesmente. Eles trabalham com as ideias que nós já trazemos. No livro dos médiuns isso é bem desenvolvido. Até um médium que é considerado psicógrafo mecânico, que é aquele que escreve de forma inconsciente, ele precisa ter elementos cerebrais, ou seja, aquisições cognitivas, para ele poder captar o pensamento do espírito, ainda que o espírito haja mais intensamente sobre a mão que escreve. Então, nós precisamos de conhecimento espiritual para podermos ser melhor orientados pela espiritualidade. Então, hoje, aproveitar o nosso tempo de forma a adquirir esse conhecimento espiritual é algo que nos dará mais segurança no futuro para encontrar as soluções dos nossos desafios, dos nossos impedimentos na vida. E Emmanuel ainda nos leva a pensar que o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Isso nos leva a pensar que não podemos também fazer tudo de maneira atrapalhada, tão intensa, tumultuada. É a gente realmente ajustar o nosso ritmo àquilo que é possível ser feito. A gente observa muitas pessoas, e vamos pegar apenas o exemplo da dona de casa, mas poderemos pegar em muitas outras atividades humanas, em que ela acredita que ela tem que fazer tudo o tempo todo na sua casa, que ela tem que trabalhar nos menores detalhes e não tem um momento de folga, um momento de descanso. Isso é um erro a gente pensar que quanto mais intensamente a gente trabalhar, a gente vai estar obtendo o melhor. Às vezes não é o excesso de tarefas em uma hora que vai trazer resultados bons, mas é a forma como nós fizemos aquelas tarefas. Não adianta alguém, por exemplo, manter uma casa linda, brilhante, maravilhosa para sua família, e ela, tão aflita para alcançar aquilo, ela transformar um tormento a relação dela com os outros, criticando, censurando o tempo todo as pessoas, seja porque não lhe ajudam, seja porque desfazem o que ela fez. A pessoa pode pensar, mas eu fiz o melhor, mas a forma como ela se relacionou nessa tentativa torna negativa a experiência para ela e para os outros. E nós podemos transferir isso também na nossa atividade profissional. Muitas pessoas às vezes querem fazer o melhor no seu trabalho e querem fazer de forma tão apressada que acaba atrapalhando o trabalho dos outros e cria distúrbio, cria tumulto no ambiente de trabalho. Ou às vezes diz, ah, fui mais eficiente que fulano. E aí aproveita isso para tornar elemento o quê? De projeção da sua pessoa em detrimento do outro, porque geralmente faz essa colocação querendo se comparar e mostrar, olha, o outro é incompetente e eu sou melhor. E isso é algo também que na nossa experiência evolutiva é negativa. A gente pensar em subir, em se elevar profissionalmente em detrimento a outras pessoas. Isso é algo muito prejudicial para nós como espíritos, porque teremos experiências no futuro negativas para reparar essa forma de ação no relacionamento profissional. Então, quando vamos fazer algo, fazer não para se projetar, fazer não para se promover em detrimento de outra pessoa, fazer só pelo nosso bem e das outras pessoas realmente. E ele também nos leva a pensar assim, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. As situações mudam constantemente. Mesmo que a gente passe o dia inteiro dentro de casa, cada momento é diferente, porque cada momento tem uma condição, uma experiência diferente. Agora nós estamos aqui. Daqui a alguns minutos nós já vamos estar em outros lugares. Nós poderíamos ter permanecido esse tempo aqui com o nosso pensamento vagando, vivenciando outras experiências. E enquanto que o ideal é que enquanto estejamos aqui, vivamos intensamente essa experiência. Aí quando vamos para o outro ambiente, realmente estaremos aproveitando aquele momento. Porque esse momento não volta mais. Pois já vimos que o tempo vai passar e essa experiência não teremos mais. Então é a gente, em cada momento da vida, aproveitar o máximo de cada experiência. Isso é o bom aproveitamento do tempo, então. E ele vai nos dizer isso. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Quantos que, por esse princípio de que tempo é dinheiro, eu preciso fazer mais para obter mais, para ganhar mais, deixou uma série de compromissos em aberto. Ele deverá voltar em vidas futuras para reparar aquilo. Peguemos o exemplo de alguém que tem um compromisso como médium, por exemplo, de trabalhar na casa espírita, auxiliando os sofredores, orientando, trazendo instruções, mas ele nunca encontra tempo na sua vida, porque ele dedica excessivo tempo à sua vida profissional, ele nunca encontra tempo para participar das atividades da casa espírita. É uma tarefa que ele adia para o futuro. E ele deverá voltar, se não conseguir a tempo, realizá-la nesta vida ainda. Deverá voltar na vida futura. É o mesmo que se dá com os pais. Há pais que acreditam que têm que trabalhar muito para oferecer o melhor do ponto de vista material para os seus filhos. Pagam a melhor escola, pagam babás que cuidam desse filho. Tem a cooperação dos avós que ficam com esses filhos também em outros momentos, porque os pais estão trabalhando intensamente. É necessário, afinal de contas, acredita-se hoje que uma criança precisa de tantas coisas, e aí esses pais perdem a oportunidade mais maravilhosa que é educar um espírito, que é estar junto. E ele vai ter que voltar no futuro para corrigir essa defasagem, porque existem aprendizagens que a criança ela só tem com a mãe. Por melhor que sejam as outras pessoas, por mais bem intencionadas, há realizações que só o pai e a mãe é que têm condições de fazer com aquele espírito. Então não adianta delegar para outras pessoas. Podemos sim contar com o auxílio delas, podemos sim, num momento da vida, a gente, por certas circunstâncias, aceitar essa situação. Mas nós temos que pensar que o papel de educar os filhos é essencialmente daqueles que os trouxe ao mundo. Não podemos delegar isso a ninguém, porque vão ficar faltando elementos nessa contribuição. Por isso que os pais devem pensar, pais atuais e pais futuros, devem pensar que tempo eu tenho para o meu filho e o que eu vou fazer para encontrar mais tempo para ele. É mais uma pressão para os nossos dias, mas é mais um desafio que nós temos e devemos fazer de tudo para cumpri-los. Quando a gente ouve certas notícias, como por exemplo, né, querem ampliar o período que as creches públicas vão ficar abertas, né, porque muitas mães entregam as suas crianças às 7 horas da manhã na escola ou na creche, e hoje já se discute a possibilidade de ficar aberto até as 9 horas da noite, até as 21 horas. Uma criança que permaneça tantas horas longe do seu lar, ela está seriamente comprometida em sua formação. Talvez hajam situações em que realmente sejam necessárias essas condições, mas nós não podemos aceitar isso com facilidade em nossa vida. Estar junto aos filhos é algo importante. E se tivermos pouco tempo, porque hoje não conseguimos nos desvencilhar de certos compromissos, porque talvez realmente não consigamos, o tempo que estivermos com eles, que seja o da melhor qualidade possível. Que seja o tempo que vivamos integralmente com eles. Porque aí sim nós estaremos realmente, pelo menos, remediando uma situação que não é a ideal, mas que podemos minimizar os efeitos dela. Essas são as reflexões, então. Poderemos ficar aqui citando inúmeras outras, inclusive de outros espíritos, mas a hora já avança e nos cabe pensar numa parábola que Jesus ensinou, que é de um significado muito profundo, que é a parábola dos talentos. E nós vamos ver que tem muito a ver com o tempo também. Resumidamente, essa parábola nos diz assim, né? Que um senhor, ele chamou os seus servos, chamou 3 servos e deu a eles 5 talentos para um, que era uma moeda corrente ali naquela época, deu para o outro 2 talentos e para um deu 1 talento. E esse senhor viajou. Quando ele retornou muito tempo depois, ele foi cobrar dos servos o que eles tinham feito desses talentos. O que tinha recebido 5, mostrou para o senhor que ele tinha conseguido mais 5. Ele tinha multiplicado seus talentos. O que recebeu 2, também tinha multiplicado seus talentos. Tinha mais 2. O que recebeu 1, ficou com muito medo de perder essa moeda. E o que ele fez? Ele foi enterrar esse talento, para quando o senhor voltasse, ele devolver aquela moeda para o seu senhor. E aí o senhor repreendeu ele, premiou os 2 que tinham recebido os 5 e os 2 talentos e puniu o segundo. Ele não tinha feito nada com aquele talento. Essa parábola, ela nos leva a refletir em tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida. O tempo é uma dessas concessões divinas que nós recebemos. Ele é algo que nos é ofertado para uso durante nossa passagem aqui. Como nós seremos ao retornarmos à outra vida? Quais serão os talentos que nós iremos apresentar? Nós seremos indivíduos que teremos guardado o nosso tempo, o uso que fizemos do nosso tempo foi essa forma temerosa, pequena, mesquinha, como do servo que recebeu um talento, ou seremos como o servo que, recebendo 5 talentos, multiplicou ainda mais? Ou seja, teremos aproveitado a oportunidade? Teremos realmente nos valido dessas concessões que a vida nos ofereceu? Porque o que a parábola nos sugere é isso, que tudo que nós recebemos de Deus deve ser multiplicado em nossa vida, deve produzir, deve render frutos. Tudo aquilo que nós temos de potenciais, de capacidades, precisam ser ampliados. E tenham certeza, todos nós temos talentos valiosos. Todos nós temos grandes oportunidades evolutivas. O melhor aproveitamento é o bem que nós podemos fazer nessas oportunidades. É aquilo que nós podemos estar fazendo hoje, no presente, da melhor forma que pudermos. Nós temos uma família, o melhor que nós fizermos para essa família, não apenas dando coisas materiais, mas na nossa vivência com eles, é a multiplicação do talento família. Nós recebemos uma profissão, o melhor que nós fizermos na convivência com as pessoas nessa profissão, no exercício adequado, ético, íntegro dessa profissão, é a multiplicação desses talentos. Recebemos a facilidade do conhecimento, de se apropriar dele, de transmiti-lo. Fizemos isso para o engrandecimento da sociedade, o enobrecimento das pessoas, teremos multiplicado o nosso talento. Recebemos tantos anos de vida, aproveitamos, vivemos bem, intensamente esses anos, teremos multiplicados os nossos talentos. Que possamos, com essas ideias então, refletir nessa oportunidade bendita que é a nossa vida presente. Por mais atribulada, por mais lutas que possamos pensar que nós temos uma grande oportunidade de vida. E ela está passando. Só estaremos valorizando essa grande oportunidade se vivenciarmos esses dias, essas horas, de uma forma amorosa, pacífica, harmoniosa, conciliadora, caridosa, indulgente, em todos os nossos momentos. Porque esse é o nosso caminho de evolução espiritual. Que Jesus, então, abençoe a todos. Eu espero que as reflexões dessa noite possam contribuir para todos na sua evolução e que possamos continuar nessa luta que estamos, todos evoluindo, todos progredindo. Muito obrigado a todos.